agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, como prometido, com 30 minutos de alma portuguesa. 30 minutos por cada edição, porque esta primeira edição tem 30 minutos e a segunda, às 19h30, será 30 minutos também. Hoje estou de volta, ontem já houve a segunda edição, não houve a primeira, mas houve a segunda, e hoje estou com as duas. Às vezes a saúde é assim, pega-nos partidas, mas estamos de volta e com força. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Já sabe que são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para ti e para os teus queridos. Peça o seu fado, diga-nos qual é o seu fadista, indique-nos também se quer ou não dedicar esse fado a alguém. E também, se tiver alguma preferência por qualquer uma das duas edições, é só dizer-nos em qual prefere que o seu fado passe. Vamos dar início à nossa seleção de fados de hoje, com Símbolos da Liberdade, na voz da pequenina na altura, mas agora já muito grande, mas sempre com um grande talento, Marina Mota. Logo depois ficamos com O Rapaz do Táxi. É um fado que eu particularmente acho muito engraçado. Fala muito da vida real de quem é taxista. É de Fernando Farinha. E terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com O Lenço a Dizer Adeus, de Manuel Marques. Três grandes fados para ti, aqui nesta primeira edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre sempre em português. Jovem chofer de praça, homem senhor da cidade, a buzinar e a refilar por todos passa, com uma flecha sempre a louca velocidade. Quando apanha um passageiro, se o serviço não lhe agrada, torce o nariz e ele aí vai caminho inteiro, metendo todas as mudanças à pancada. O rapaz do táxi, tal como a Bia, conduz sua vida

dizer adeus. Por mim que eu não sei dizer esta saudade do céu, esta ausência de viver. O lenço a dizer adeus. Por mim que eu não sei dizer esta saudade do céu, esta ausência de viver. Ai, o lenço a dizer adeus. Por mim que eu não sei dizer esta saudade do céu, esta ausência de viver. Doce fado que nos traz esta sempre verdade portuguesa. Vai continuar aqui pelo seu programa. Vamos ficar com saudades da tua voz, na voz de Miguel Caminhas. Logo depois, ficamos com um fado que se aproxima muito desta época que... Um fado que fala desta época que se aproxima agora de nós. Fala do Natal. O Natal do Moleiro, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos esta nossa seleção de fados, de três fados, com Amália, fado cantado por Alexandra Carlos. Três fados, três grandes fadistas para ti, aqui no seu Diga Lá o Senhor Fado, sempre em português. Não sei se me viste tão diferente. Parti para mais longe desta vez. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Fui andando sozinho sem pensar em tudo o que foi amor em nós. Andava mais saudades pelo ar que o vento arrancou à tua voz. Andava mais saudades pelo ar que o vento arrancou à tua voz. Talvez que eu regresse qualquer dia e que traga comigo outra vontade, que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade, que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade. Próximo tu, Moinho. ouviu-se em breve uma voz e o moleiro abrindo a porta. Vi um velhinho todo envolto em leve, marcado ao peso de uma esperança morta. Entrai, meu peregrino da desgraça, disse um leigo ao pálido ancião. Aqui não há dinheiro, existe a graça de haver carinho, piedade e paz. Aqui não há dinheiro, existe a graça de haver carinho, piedade e paz. Vim de comer, agasalhar-se ao lume, festejar o nascer do Deus menino. A vida somente se resume na escravidão imposta pelo destino. E então o velhinho, numa voz sonora, pronunciou levando as mãos ao peito: abençoado seja a toda a hora este menino que é o Deus eleito. Abençoado seja a toda a hora este menino que é por Deus eleito. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Da nossa primeira emissão de hoje, do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos terminar com dois grandes fados, de dois grandes fadistas, mas antes de mais, relembro que pode pedir o seu fado através da nossa box de comentários, www.radioantenaweb.info, tem lá a nossa box de comentários, onde pode pedir o seu fado. Ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Relembro que, se tiver preferência por alguma das duas edições diárias, é indicado o qual, logo após ter indicado o fado, o fadista, e se quer ou não, dedicar a alguém o fado todo. Deixa a sua alma encher-se de emoção com este nosso tour português. Terminamos com o fado recordado na voz da nossa Hermínia Silva, e logo depois ficamos com Maldita Droga, na voz de Ingrid Waldrapa. Dois grandes fados, duas grandes fadistas para si, no final desta nossa primeira edição de hoje. Daqui a pouco estamos de volta às 19h30, por isso fique bem e tenha uma boa tarde. Até já! Brincar no passeio era o meu recreio nos tempos de então. Bibe de xadrez, sem nada nos pés, jogando peão. E na vila ao lado, já sem ter telhado, havia uma adega onde se saltava à corda e brincava sempre à cabra cega. Na rua onde moro há coisas que adoro, lembrando o que fiz. Quando ia com a Bia, a Zefa e a filha, para o chafariz. Tal era o pregão daquela garota, vendendo figuinhos de capa rota. Na rua onde eu moro, as coisas que adoro fazem-me feliz. Tudo isto é passado, mas mesmo acabado, na memória fica. Até a velhinha que de manhãzinha vendeu fabrica. E de tarde às vezes, chamando fregueses, com voz meia morta, eu via passando um homem gritando: ferro velho à porta. Na rua onde eu moro há coisas que adoro, lembrando o que fiz. E hoje tenho mágoa de não ir à água lá ao chafariz. Desfio do povo de que a gente gosta, pregando varinas, oh, viva da costa. Na rua onde eu moro, de saudade eu choro, tempo tão feliz. Mulher atriz, na vida, na vida, na vida, desfio do povo, da que a gente gosta, pregar. Varinas, oh, viva da costa. Na rua onde eu moro, de saudade eu choro, tempo tão feliz. Thank you. coração. No mundo, em qualquer nação, atormenta a juventude. E até para os de mais idade, a droga é calamidade que afeta a vida e saúde. A droga é calamidade que afeta a vida e saúde. Sem sentido e sem razão.